Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. Sem medo, dançar e cantar por hábito e não ter cantos escuros pra guardar os meus segredos. Parar de dizer não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Dentro de mim não usar somente o coração. Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão. Voar livre com todos os meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar desta vida nem rumos, nem decisões. Hoje eu preciso e vou mudar. Dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar. Porque sou mulher, como qualquer uma, com dúvidas e soluções, com erros e acertos, amor e desamor. Suave como a gaivota e ferina como a leoa. Tranquila e pacificadora, mas ao mesmo tempo irreverente e revolucionária. Feliz e infeliz, realista e sonhadora. Submissa por condição, mas independente por opinião. Porque sou mulher, com todas as incoerências que fazem de nós o forte sexo fraco. Hoje eu vou mudar. Jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos.